Salvador, bom dia. O Papatango, Vitor Charles, atrás da colada da 1-0, mantendo meu pé no corredor forte na sua escuta. Mantendo meu pé no corredor forte, quando possível, atenção para 1-0-5, senhora. Fábio, obrigado. Coral 1 Bravo, 1-8-0. Coral 1 Bravo, Salvador, gol 2171.